Fala galera, eu sou a Jove do Clube do Livro e esse é mais um episódio do Pod Livro, podcast do Clube do Livro, e a gente está indo para a nossa segunda edição, falando agora sobre contos de fadas, né? Então a gente vai tentar aí dissecar um pouco do que tem por trás, né, dessas origens dos contos de fadas, sobre os estereótipos dos contos de fadas, o papel da mulher e um monte de coisa. Compor aí a mesa, né? A gente tá também com duas membros, né, do nosso blog, do Clube do Livro, que é a Emília. Oi, gente. Meu nome é Emília, do Clube do Livro, e na vida do conto de fada, eu sou a Fiona. É, Emília. E a Lela. Fala aí, Lela. Ei, gente, eu sou a Lela, não participei de muita coisa ainda no Clube do Livro. Mas, na vida, acho que eu não poderia escolher outra que não fosse a Anastácia. Ah, é mesmo. Então, gente, vamos começar então. Conto de fada, quando a gente pensa em conto de fada, né, todo mundo já ouviu quando era criança, enfim, já viu o filme da Disney, todo mundo sabe mais ou menos o que é o tema, né, todo mundo já leu ou ouviu um conto de fada na vida. E as origens dos contos de fada, elas são velhas pra caramba, né, a gente viu até recentemente, uma galera descobriu que tem certos contos de fada que eles vêm desde a Idade do Bronze, então tem, tipo, contos de fadas que tem mais de 4 mil, 6 mil anos. Né? E a gente vai falar um pouquinho, cada uma de nós vai falar um pouquinho sobre essas origens esquisitas dos contos, né? E aí, meninas? Fala aí, Emília, qual conto de fato você escolheu aí para falar um pouquinho sobre as origens pra gente? Ah, então, eu escolhi a história do Barba Azul. Eu escolhi essa história porque o meu pai sempre lia essa história para mim. Olha que história para se ler para uma criança, né? E a história do Barba Azul, ele era um nobre, riquíssimo, mas que ele não conseguia casar. Ele era muito feio justamente pelo fato de ter a barba azul. Então, uma vez, ele conheceu uma mulher que tinha uma filha muito bonita e alguns irmãos, eram 5 filhos, 4 meninos e uma menina, e ele fez uma festa no castelo dele, e o castelo dele era regado de ouro, tapetes chiquerésimos. A família se sentiu muito bem e a mãe deu a menina para ele casar. Ele sempre foi muito carinhoso com a menina, muito educado, e dizia que ela podia pegar qualquer coisa que ela quisesse no castelo, mas ela não poderia abrir uma determinada porta. E aí já, ele entregou todas as chaves do castelo e óbvio que ela foi abrir a tal porta. E quando ela abre a porta, ela descobre cadáveres de mulheres lá dentro. Que delícia. Todas as ex-esposas dele, ele já tinha casado várias vezes. E ele assassinava as esposas, pendurava elas pela cabeça. Aí nesse meio tempo ela deixa o molho de chaves cair no chão e ele fica manchado de sangue. Ela pega, fecha a porta, ele volta de viagem e ao entregar a chave para ele, as chaves estão manchadas de sangue. Ele descobre que ela abriu a porta e tenta matar ela. Só que antes de matar ela, os irmãos dela chegam e matam ele. É uma história muito sanguinolenta, cara. Muito bizarra. Que delícia. Cara, mas que no conto você fica com pena dele, porque tadinho, ele é tão rico, bonzinho, só é feio porque tem a barba azul e no final o cara é bizarro. Então, eu li um desse daí, do Barba Azul, mas que ele aprisionava as minas. Ele não matava, entendeu? Era só assim, guardava elas no cantinho, aí ela descobria as mulheres e depois ela libertava elas. Ele não matava. Tem várias histórias baseadas, sabe, no Barba Azul. E aí eu fui procurar sobre a origem e eu não sabia o que era pior. Se era o Conto de Fadas, do Charles Perrault, ou se era a origem, porque ele meio que justificou que ele matou todas as esposas, porque a história original era muito ruim, como se matar as esposas fosse ótimo, né? E caralho. Aí era um nobre bretão do século XV, ele não matava as mulheres dele, mas ele era acusado de vários crimes de abuso sexual de crianças bem pequenas. E aí, depois que ele estuprava essas crianças pequenininhas, ele arrancava os membros e assassinava de forma brutal. Gente, o que é isso? Ai, não sabia dessa origem. Eu também não. É, a origem é pior ainda. E aí, é uma história real. É uma história real. E aí, o The Shining do Stephen King, né, o Iluminado, o Jack Torrance, ele é meio que baseado nessa história. Porque ele vai ficando louco, né? Vai matar a esposa, o filho. Caralho. Ele leu Barba Azul e baseou a história dele. E o Neil Gaiman também. Tem uns contos naquele... Coisas Frágeis. Que ele fala também do Barba Azul. Caralho. Mas é bizarro. Mas qual a versão que é baseada em uma história real? É a do Barba Azul. Não, é, mas aquele... O Charles Perrault. Ah, tá. O Charles Perrault, que ele matava as mulheres. Ah, tá. Não, né? Das crianças, não. Yes. Não, Lela, as crianças... As crianças é a real. É a real. Não, peraí, qual que é a real? A real é a do século XV, que o cara comia as criancinhas e depois arrancava os membros dela. Que horror. Então, o cara era um... Chupa aí um conto de fadas. Tem um cara que é o Jack Zipes, que ele meio que estuda contos de fadas, assim, sabe? E ele tem uma pá de livro que é sobre contos de fada. E aí ele fez lá os mitos dos contos de fada e tal, mas não tem nenhum livro dele que é traduzido pro Brasil, não. Que é uma merda, porque o cara é muito foda. E ele falou, assim, que os contos, né, normalmente, eles foram se tornando cânones clássicos, né, lá pelo século XIX, porque antes eles eram baseados em contos orais, que eram contados para a galera lá no século XVI, XVII, XV, por aí mesmo. E aí o pessoal começou a amaciar esses contos para serem digeríveis no século XIX. O problema foi que eles começaram a adaptar, quem começou a adaptar esses contos foi uma aristocracia, classe média, a galera que queria reforçar toda essa, assim, essa teoria meio que homem dominante, macho alfa e tal. Então o cara resolveu amaciar matando todas as mulheres, aí ficou suave. E aí, Lela, o que você manda? Então, eu trago um aqui com menos sangue, que é a versão da Pequena Sereia do Andersen, que é já século XIX também, né? E é uma história que todo mundo conhece, mas que ela tinha também algumas coisas mais pesadas, assim. A Pequena Sereia, que ela sonhava em ver a superfície, né? Mas elas não podiam, na verdade. Então, as irmãs delas subiram, iam subindo à medida que elas faziam 15 anos. E ela ficou aguardando, assim, ansiosamente a chance dela subir também para ver a superfície, né? Ver o que tinha na superfície. Thank you. E quando chega a vez dela, ela encontra um navio que tá naufragando e vê um príncipe que ela fica completamente apaixonada por ele, e ele tá morrendo e ela salva ele. Aí depois disso tem uma outra moça que salva ele, mas que, quando ele já tá numa espécie de praia, alguma coisa assim. Porque aí ela fica totalmente apaixonada e tal, e vai ver a bruxa, e a bruxa fala pra ela que ela, né, poderia fazer um feitiço pra deixar a pequena sereia com pernas, mas que ela teria que dar a voz dela pra bruxa, e só que aí ela corta a língua da pequena sereia, e sempre que ela andasse, né, com as pernas de humana, ela ia sentir como se tivessem várias facas cortando o pé dela. É, e aí os pensamentos dela, assim, você fica com muita, assim, tristeza, porque na verdade o príncipe não fica apaixonado por ela, ele tá apaixonado por essa mulher que ele acha que salvou ele na praia, mas que na verdade só levou ele pro tempo. Quem salva ele é a pequena sereia. E ela não pode falar nada, porque ela não tem voz, e ela não sabe como se expressar e dizer isso pra ele. E aí só fica sangrando por aí, né, andando de boa e sangrando por aí. É, porque ele gostava de ver ela dançar, então ela fazia o sacrifício de dançar, mesmo sentindo muita dor nos pés, e dançava pra ele, assim. E nesse conto tem uma coisa que não é só assim, essa modificação, mas também ela queria, né, até uma coisa mais cristã, ela queria ter uma alma imortal. Então, além de querer ver o príncipe, ela queria ser humana para ter essa alma imortal, porque, na verdade, as sereias, a feiticeira diz para ela que as sereias, depois que morriam, viravam espuma do mar. E ela não queria virar espuma do mar. No final do conto, ela não consegue ficar com o príncipe. As irmãs dela conseguem até uma chance para ela voltar a ser sereia. Elas dão os cabelos lá delas para a bruxa e conseguem uma faca, que se a pequena sereia esfaqueasse o príncipe, ela poderia voltar a ser sereia, mas ela decide não fazer, porque a bruxa tinha dito para ela que se ela não conseguisse o amor do príncipe, ela ia morrer na primeira noite depois do casamento dele. Aí ela morre, mas consegue ter uma alma imortal. Pô, então, nesse lance aí tem um negócio que me lembrou um livro que chama Story, é do Robert McKee, não tem nada a ver com contos de fada, mas é um cara que ele é, tipo assim, uma sumidade para fazer roteiro de cinema, e ele analisa, e nesse livro aí que chama Story, né, que tem tradução em português, é muito bom, e chama Story mesmo. O cara, ele fala sobre o que constrói um personagem, né? E o personagem, ele só vai mostrar mesmo qual que é a índole dele, quem ele é mesmo, quando ele tá pra decidir uma coisa muito foda, sabe? Tipo, se ele salva a criancinha no incêndio ou se ele vaza pra se salvar, sabe? E aí você só vai saber quem é o personagem mesmo quando ele tiver que fazer uma decisão difícil pra caralho, assim, até é doido, porque se você for comparar outros contos de fada, a pequena sereia, ela até tem uma voz ativa maior, né, ela decide, tipo, ah, não vou matar o cara não e tal, e aí ela meio que reafirma que ela é boa e pura e tudo mais, e que fez por merecer uma alma imortal. É, tem essa questão, mas e tem também aquela coisa que é muito marcante, assim, de todos os contos de fada, que é a passagem de uma vida de criança para uma vida de adulta, né? O rito de passagem dela seria poder ir na superfície assim que ela tivesse 15 anos, por exemplo. E aí tem um momento que a mãe dela, eu acho, não tenho certeza, que ela, quando ela faz os 15 anos, ela ganha uns adereços, assim, mas são umas conchas espetadas na cauda. Aí a mãe, ela reclama da dor, aí a mãe dela fala: ah, não, mas ser bonita é... ser bonita dói, né? O preço da beleza é esse tipo de coisa, assim. Então tem várias outras coisas no conto também que são legais de perceber. Essa coisa da beleza, né? E da mulher se sacrificar pelo amor do cara, né? Porque ela fica dançando, ela fica sentindo dores horrorosas pra agradar ele, e tá sendo prazeroso só pra ele, porque ela tá mó se desgastando pelo cara à toa, né? Essa coisa de ter que fazer um sacrifício muito grande pelo seu amado. É o tal do amor romântico, né? Né? Tipo, o cara nunca sacrifica bosta nenhuma, né? Os príncipes ficam lá de boa, a mulher faz um milhão de coisas, o cara fica no suave, né? E ela que salvou ele, na verdade, né? E ele não sabe, enfim. Que ele, acho que nesse ele considera ela meio que irmã, tipo uma irmãzinha, fica tratando ela como irmãzinha. É, assim, agora tem uma coisa diferente que o final feliz dela, digamos, né? É, ela não alcança pelo casamento, né? Ela alcança o final feliz de uma forma totalmente cristã, assim, né? De ter a alma imortal, mas assim, ela não consegue o amor dele, mas ela continua amando ele e isso não é um problema. O primeiro livro que eu li, que eu peguei na biblioteca para ler, assim, eu era criança e eu peguei exatamente Pequena Sereia e eu peguei por causa dos desenhos, que eram muito massas. Eu não sei qual que é o artista, eu nunca mais vi essa edição, porque tem milhões de edições, era fininha mesmo, e era essas macabras, assim, sabe? Mas as ilustrações eram sensacionais, eu acho que também fiquei meio impressionado com as ilustrações, porque era meio chocante. E nesse que eu li, ela nem consegue uma alma imortal, ela vira espuma mesmo, e acabou. Ela é só isso. Então, né, esse que eu li tem um final mais feliz. É, tipo assim, ela não mata o cara e vira espuma mesmo. Vira espuma. Tipo, foda-se que você se sacrificou pelo cara. Você nem nada conseguiu porra nenhuma. Ai, no fim você só virou espuma, você pode ir. É, exatamente. E as irmãs delas com todo mundo lá, poxa. E o livro acabava com um marzinho assim e um monte de espuma boiando, sabe? Tipo, caralho, como viver depois disso, sabe? Então, eu acho que também, na verdade, eu acho que não tinha essa coisa mesmo da mortal. É, você tá amaciando, Lela. Não, esse tem. Nesse que eu reli agora tem, mas nesse da minha infância acho que não tinha também, não. Né, ué, virava uma espuma boiando e você ficava se perguntando por quê. Mas nessa segunda versão, ela, da Lela, e ela não mata ele, ela é recompensada por uma entidade, que eu não sei se é fada do não sei o quê, e ela ganha uma alma imortal pela boa ação. Acho que é mais pra mostrar pras pessoas que, assim, as boas ações são recompensadas e que, enfim, não matem as pessoas, né? Mas é, uma das coisas que a Lela falou sobre a beleza tá presente e ela ser muito bonita e tal, depois a gente vai discutir isso mais, porque tem alguns cânones, inclusive esse cara que chama Jack Zipes, né, que é o cara que faz as análises dos contos e tudo mais, ele meio que ele entende que os contos, eles são meio que reproduzidos culturalmente, né, de várias formas e contados tantas vezes que eles começam a se tornar míticos, né, quase como histórias naturais que existem desde sempre, são histórias naturais que estão com você desde que você nasceu, né, então a gente meio que, ele fala, assim, uma coisa mais ou menos de que a gente responde a esses contos quase como que se a gente tivesse nascido com eles, né? Como se eles fossem parte de quem a gente é. Então, esses contos clássicos, eles têm problemas, têm problemáticas. A gente está falando sobre as origens meio que macabras deles, para depois a gente também entender como eles foram amaciados e quais são os estereótipos e as mensagens que eles querem passar, né? Mas, para, enfim, essa a formação deles até se tornarem mitos e clássicos, para a gente já é uma coisa quase que natural. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece essas histórias, né? E aí a gente acaba querendo que as nossas vidas sejam clássicas e a gente constrói papéis para a gente viver como se estivesse dentro de um conto de fadas mesmo. É, a gente cresce, a gente é a geração Disney, né? A gente cresceu vendo contos de fada, a gente cresceu ouvindo amanhã o velho do saco vai te pegar, a bruxa vai te pegar, fazendo um paralelo ao João e Maria e a bruxa. Então a gente foi uma geração criada em cima de contos de fada, de desenhos que foram formando até a nossa personalidade, se a gente parar para pensar. Não, e a Disney, ela até muda algumas coisas, né? Tipo, na Bela, a Bela e a Fera, tem eu fui ver uma notícia aí, quando eu tava pesquisando, né, pra pauta, que, cara, tinha uma versão que é muito velha, a Bela e a Fera, inclusive, uns estudos aí, de galera que tava pesquisando meio coisas da pré-história e tudo mais, descobriram que a Bela e a Fera é um conto que remonta, sei lá, 4 mil anos atrás, sabe? a idade do bronze, assim. Então o negócio era meio antigo demais. Então tem muitas versões para antes da Disney, para antes de Green e Anderson e etc. E é meio que eu não sei se é síndrome de Estocolmo? Não, não é. Ou é? Não, síndrome de Estocolmo é quando você se apaixona pelo seu sequestrador. Então, tem isso. Que é porque numa das outras versões, já mais pra frente da coisa, a Bela, ela é tipo, a fera vira pra ela, né? Ele fica com ela como refém, que o pai, enfim, ela toma o lugar do pai, né? E fica sendo prisioneira da fera. E a fera. Que é a história clássica da Disney, né? É, eles até pegam essa parte mesmo, que é das clássicas. Só que na hora que ela vai visitar o pai, né, na Disney, o pai tá doente e ela pede para visitar. No outro, na versão original, na verdade, ela tá pensando em fugir mesmo. E a fera fala assim: olha, se você não voltar, eu vou comer geral aqui no castelo. Eu não sei se era comer no sentido bíblico da coisa ou se ele ia comer para se alimentar. Mas se ela não voltasse, Ah, ele ia comer só geral. não se alimente. Então. É meio que assim, o algoz que fica lá torturando a menina que tá presa, tem que ficar. E todos os dias ele falava, ai, que se casa comigo e tal. Não tem o um lance da rosa, não tem nada disso. E depois que ela beija ele, ele vira o príncipe e tudo mais. Quando ela decide voltar e ficar com ele, porque ela sente saudades dele, mesmo ele tendo falado que ia matar todo mundo se ela não voltasse. Ela sente saudades e volta, e aí tudo fica bem. É, Síndrome de Estocolmo. E aí, só para quem não sei, não conhece a Bela e a Fera ou não sabe qual é a origem, na origem, o pai dela ele é super rico, né? Na Disney, o pai dela é um cara meio louco que faz experiências e tudo mais, e aí ele vai para a cidade mais para tentar vender os experimentos dele do que para fazer comércio, mas no original, o pai dela é super rico e ele vai na cidade fazer comércio, porque esse é o trabalho dele. A Bela, ela tem duas irmãs. Essas irmãs gostam de luxo, gostam de tudo mais, assim, de ostentar coisas e joias. E a Bela não, ela é super simples, ela é super pura e ela fala pro pai dela que ela só quer uma rosa. Quando ele volta, ele esquece a rosa dela e ele passa na frente de um jardim de qualquer pessoa lá, super ostentação, jardim, e pega a rosa. E a rosa era do jardim da fera. E aí a fera aprisiona ele e daí começa todo esse lance. Então o pai fica aprisionado, a fera deixa ele sair para visitar a filha e se despedir antes de voltar para o cárcere. E aí a filha toma o lugar do pai e a fera fica assim, sexualmente obrigando ela a se casar com ele e tudo mais. Nos livros, né, a Disney meio que usou ele com uma forma meio de javali, meio peludo, mas os contos originais nem narram como é a fera. Então, você meio que imagina o que que é isso, né? Como é ele. É. Agora, a pior versão, com certeza, da Bela e a Fera é aquele filme atual. Atual não, de 2011, eu acho. Que é uma fera careca. Pelo amor de Deus, tipo, suas definições de assustadores foram atualizadas. Agora é careca com tatuagens. Eu não vi esse, não. É muito ruim. Caralho. Ah, não, eu vi. Tem um cara, mas é um humano. Eu não vi o filme, eu vi a Isso. chamada disso. Vida que segue. E da Bela, a Bela é uma das histórias mais velhas, assim. E essas histórias, elas eram meio que contadas. Não, se eu for pensar, essas histórias, elas sobreviveram sem ser escritas. E antes da França, Itália, esses países tudo aí, existia, sabe? 4 mil anos... 6 mil anos, naquele do Rumpelstiltskin, que é um que eu não lembro muito bem, não sei se vocês lembram. Eu acho que é uma mulher que tinha que ficar tecendo eternamente, e tinha um demoninho, enfim, é o do Rumpelstiltskin, que eu não lembro muito bem, mas eu gostava quando eu era criança. Que tem mais de 6 mil anos o negócio, sabe? Tem um que chama O Ferreiro e o Demônio, que é uma coisa meio Fausto, que o ferreiro vende a alma para o demônio a fim de ganhar, assim, superpoderes. Tem mais de 6 mil anos as histórias, assim. Então a gente tem uma ideia de que tudo veio do século XIX, mas não. Essas coisas, elas vieram, assim, de ser contadas, né, de boca a boca, desde a Idade do Bronze, desde a época pré-histórica, assim. Tem raízes pré-históricas, né? Então, são muito velhas. Mas os motivos delas terem se transformado, assim, no que elas são hoje, de representar esses modelos patriarcais e conservadores, tem todo um ranço, assim, né, de modelos de feminino que a gente abraça até hoje, assim. Então, uma outra da história que tem uma origem meio bizarra, né, é a Chapeuzinho, né? Que é uma das histórias que também falam disso que a Lela disse, de transição, infância, idade adulta, que é só que ela mudou, né? Não sei se vocês sabem, mas tinha um livro, que é um livro que ele é considerado como, ah, vamos pegar todas essas histórias que eu quero passar de boca a boca e vamos fazer um negócio direito, que é um cara que, ai, eu não vou lembrar o nome do cara. Eu lembro que o nome do é Andrew Lang, o nome do cara. E, então, assim, no século XIX, finalzinho do século XIX, ele escreveu um livro que chama Blue Fairy Books. E nesse livro ele reuniu, assim, todos os contos, que eram esses contos disseminados aí, né? E fez uma edição deles mais modernas para o século XIX. Então, quando esse cara pegou esses contos e dá uma maciada, a gente já perde algumas das coisas, né? Então foi uma visão meio masculina, meio bem machista e patriarcal e conservadora das coisas. E os contos que a gente conhece e as origens meio esquisitas estão todas nesse Blue Fairy Books, né? Mas antes disso, a Chapeuzinho, ela era uma menina, uma menina que a mãe dela pediu pra levar leite e pão pra avó e falou pra ela ir pra um caminho X, não ficar brincando por aí, e ela vai pro caminho Y, né, encontra um lobo, o lobo pergunta onde ela tá indo e tal, ela fala onde tá indo, ele chega antes dela na casa da avó, porque ela fica brincando pelo caminho. Quando ela chega, o lobo já matou a avó, cortou a avó em pedaços, tirou o sangue da avó e colocou numa garrafa, se despiu e tá deitado lá na cama da avó com a roupa dela. Quando a menina chega, ela come a carne da avó, bebe o sangue da avó e ainda vai pra cama com o lobo, onde ele pede pra ela tirar todas as peças de roupa, fazer uma espécie de striptease lá pra ele, jogar as peças de roupa no fogo, né, e ficar lá com ele. Então, assim, uma coisa bem sexual. A menina, numa das versões, ela é comida pelo lobo, entenda como quiser. E na uma outra versão, ela pede pra ir fazer xixi e tudo mais. E nesse meio tempo, o caçador salva ela do lobo, mata o lobo, né? E aí tem vários livros, a gente vai deixar até na descrição do episódio lá no blog, várias bibliografias sobre as interpretações psicanalíticas, enfim, pedagógicas desses contos que a gente tá falando aqui para vocês, mas assim, tem muita coisa falando que a Chapeuzinho, ela é meio que, ela passa antes, né, antes de amaciarem esse conto, ele era como se fosse algumas passagens sexuais para a vida adulta mesmo, né? Então, essa menina que ela tá descobrindo o sexo. A minha mãe usava Chapeuzinho Vermelho para me ensinar a não falar com estranhos. Então, essa já é uma versão do século XIX. Cara, que bizarro, cara. Ah, é, e tem umas análises aí que falam que o caçador, ele meio que mata o lobo como se fosse uma metáfora para ele matar as inclinações sexuais dele, agressivas, violentas dele. Então é como se fosse uma persona aí do caçador que ele tá matando, o homem, né, em si. E a Chapeuzinho, ele, e assim, como se a Chapeuzinho tivesse, sei lá, sabe, descobrindo a parte sexual. É muito horrível, é muito bizarro. Tem muita pedofilia, canibalismo, síndrome de Estocolmo, aprisionamento feminino, essas coisas horríveis. Nesses contos, né, enfim. Não, uma coisa que eu acho legal é que, tipo assim, seria a descoberta sexual, né, da Chapeuzinho e a descoberta lá do caçador da sua pior parte. Mas ela seria então a descoberta dela com a pior parte do homem, é isso? Exatamente. Por aí. Olha, que legal, fiquei menstruada, puberdade, fui estuprada e comi a minha avó, beleza! É um gato que avisa ela que ela agora é uma pecadora. É um gatinho que tá lá e fala: "Que isso, menina? Você comeu sua avó?" Tipo assim, e ela caga pra isso. Nossa, que bizarro, cara. Que eu tava vendo que normalmente sempre tem nesses contos de fada aí, que a gente já tá falando de princesas, né? Sempre tem o lance dessa princesa ser bonita, bela e tudo mais, e ter uma bruxa, né? Que fica lá fazendo as tretas para, enfim, atrapalhar a vida da princesa, e sempre o final, o grande prêmio final é o casamento. Né? Então eu estava vendo num livro aí, até a gente vai deixar na descrição. O homem ele fala, acho que é Mário Corso, alguma coisa assim, mas vai estar na descrição. Ele fala que existe era uma sociedade que ela valorizava a beleza, né, das mulheres, né, e tudo mais, porque elas eram a única vantagem de se ter uma filha mulher. Não sei nem se é o livro do Corso ou se é um artigo, mas vão estar os dois lá. E assim, a vantagem de você ter filhas mulheres numa Idade Média, enfim, mesmo no século XIX, era que você pudesse vender essa mulher para que depois você tivesse riqueza. Então, ter filha mulher era um prejuízo se você não tivesse o mínimo dinheiro para o dote dela. Então, as mulheres eram vistas como um fardo. E a sociedade valorizava essa beleza das mulheres porque era a única arma que eles tinham para casamentos arranjados. Então, essa beleza, né, ela acaba sendo uma arma para você vender essa mulher, né? E outra coisa que eu queria jogar aí para vocês, vai pensando aí, é a questão das princesas serem puras, né? Porque todas elas são muito puras, elas são descritas como puras, como inocentes, como se elas estivessem descobrindo o mundo, né? A Lela tava falando que a Quando a Ariel ela vai passar para a vida adulta, eles fincam coisas nela, porque é uma transição. Então, elas estão ainda no começo da vida adulta. Então, elas são puras ainda, elas não se contaminaram com o mundo, né? É meio que uma crítica ao feminino, né? Porque as princesas são puras porque elas ainda não aprenderam a usar, e isso está nesse artigo incrível também, vai estar tudo aí. Elas não sabem ainda usar os poderes assim femininos, elas não são ainda ardilosas, que a mulher é vista como uma figura ardilosa. Né? E quando ela vai envelhecendo mais, quando ela vira mais adulta, mais madura, aí sim ela é ardilosa. E esses poderes, né, enfim, esse jeito feminino, esse feminino como algo demoníaco, ruim, é descrito nos contos de fada como os feitiços, né? E essas mulheres que já não são puras são as bruxas, são as madrastas, né? Que é esse feminino visto como algo ruim. Então, o que resta para a mulher depois que ela não é mais jovem é esse lado ruim, né? Então, a mulher é boa enquanto ela ainda está na transição da infância para a juventude, ela ainda está jovenzinha e bonita, e depois, quando ela não tem mais isso, não sobra mais nada. Então, a boa índole, assim, nas histórias é restrita a jovens. Não, e se você parar para pensar, a gente traz isso na sociedade até hoje, né? O culto ao corpo, à beleza, a mulher só é admirada quando é bonita. E por aí vai, né? Isso a gente traz até hoje em dia, toda essa questão que a mulher só serve se é bonita, se é magra, se é branca, se é loura. E aí a gente vai pegando vários outros tipos de preconceito, né? Não, e também se ela é jovem, né? É uma coisa que fica muito clara, assim, nesses contos, é que eles estão quase num limiar entre uma pedofilia e alguma outra coisa, porque, ah, menina de 15 anos, né? É muito associado Menina de também 14. essa beleza inalcançável. Elas não são simplesmente bonitas, elas são a menina mais bonita do reino, né? Essa beleza que não existe, que não é alcançável, assim. Não, é, tipo assim, você é uma beleza inalcançável, porque também essa é a única coisa que uma mulher pode ter para ela sair dessa condição de fardo, porque as mulheres, né, naquela época eram um fardo para a família, porque elas iam casar, não iam levar o nome da família, a família não ia prosperar com ela, e você ia passar esse fardo para a próxima família, por isso você dava esse dote, né, para compensar a família por aceitar esse fardo que era seu. Então, se ela fosse bonita, pelo menos ela poderia arrumar ainda um casamento arranjado positivo para a família, ganhar uns trocadinhos. E é isso, por isso ela tinha que ser bonita pra caralho. E essa beleza associada à pureza e pureza associada à juventude, né? É uma crueldade sem fim, né? Se você parar pra pensar, porque você cria gerações de meninas vendo isso e imaginando que isso tem que acontecer, né? E é cruel se você parar pra pensar. Não, e se você for ver, a gente só tem, assim, a gente tem uma busca indiscriminada pela juventude, porque não se permite que você apareça, enfim, que você seja, sei lá, uma atriz e envelheça, ou que uma pessoa não seja mais jovem, você não permite isso, você tem que sempre estar jovem, e aí você sempre busca maneiras de estar jovem para não perder essa, entre aspas, beleza e pureza que está sempre associada à juventude, né? E que estão muito presentes em contos de fada. Então, se está sempre sendo reforçado, eu não sei, eu não trabalho com psicologia nem nada, mas eu não sei até que ponto essa formação cultural de histórias e de reforço desses contos clássicos pode influenciar nisso, mas acredito que sim. Que você sempre vê papéis de mulheres bonitas e jovens. E aquilo é o ideal, aquilo é o escolhido, aquilo é algo associado à boa índole, né? Então, a boa índole, ela é algo da juventude e da beleza. As bruxas são sempre feias, são sempre más, né? São sempre mais velhas, né? Então, quando você tem a Branca de Neve, quando ela começa a perder esse vício, assim, a mãe começa a perder o vício, aí cria uma rixa entre elas, assim, porque não tem espaço para duas mulheres atraentes no familiar e ela já não é mais jovem, então ela não é mais pura, né? É. É a Então, madrasta, né? é a Da madrasta. bruxa. Na verdade, eu acho que na história ela é velha e se alimenta da juventude. Não tem uma coisa assim? Não, acho que esse daí era uma. Eita, era a condessa. Tem uma condessa de sangue, não era? Era assim, Tem uma coisa assim. tem uma condessa de Esqueci sangue agora. que ela. Bathory, Lady Bathory. Isso aí. Ela se banha em sangue de jovens para não perder a juventude. Nossa, que bizarro. Mas isso daí era uma coisa até considerada. Era real, não era? Uma mulher que meio pirou. Ah, eu não sei exatamente se não é tipo o próprio Drácula, assim, sabe? É real, mas não exatamente como um vampiro, essa coisa. Ela não, na Branca de Neve, ela não se alimenta da juventude da Branca de Neve, mas ela tenta, assim, tem esse lance de narcisismo dela não aguentar ver a outra ser mais jovem, porque aquilo mostra que ela já não é mais o que a outra é. E E isso é a única coisa que ela pode ser, né? A é melhor exato. coisa que ela pode ser é ser bonita e ser jovem. É porque a gente percebe o quão desesperador é para ela não ser jovem quando a única coisa que resta para ela é ser jovem. Thank you. Então ela não vai, tipo assim, ela não vai conseguir seduzir o príncipe, o rei, ela não vai mais conseguir ser nada, né? Porque se a mulher, ela é um fardo desde que ela nasce, quando você não tem mais essa beleza, você não tem mais uma moeda de troca, né? Então, por isso que ela agarra, assim, talvez, tão desesperadoramente essa, essa vontade de continuar sendo bela pra sempre, né? Então, até a Bela Adormecida também, ela nasce super linda. E a Branca de Neve nasce super linda. Então, são todas crianças perfeitas, né? É, fruto de uma sociedade que só valorizava as mulheres com, se elas tivessem essa beleza para casamento arranjado. É, ela fala, tipo, a pele branca como a neve, os cabelos negros, a boca vermelha como sangue. Vai descrevendo ela como uma criança extremamente perfeita. E o problema disso é uma das coisas que o Jack Zipes, né, que é esse cara aí que estuda contos e tudo mais, fala, é que o que esses contos acabam criando é uma mítica em torno disso, né? Então você cria uma mítica em torno do que é ser feminino, né? É ser feminino, é ser jovem e bela para ter boa índole, para ser escolhida, para ter valor, né? Porque essas mulheres, elas têm valor só à medida que elas são bonitas, e só as bonitas são escolhidas pro casamento, que é a finalidade máxima desses contos mais antigos. E até, hoje a gente ouve aquelas piadinhas, nossa, bonita e inteligente, ser boa de cabeça, esses ditados horrorosos, boa de bunda não pode ser boa de cabeça. E isso vem lá de trás, sabe? Todas as piadinhas machistas que a gente ouve hoje em dia são consequências de séculos e séculos dessa questão não feminista, né? Dessa coisa da desvalorização da mulher total. Não é, e ele fala pior, assim, que se esses contos eles vão ficando tão míticos, assim, tão arraigados na cultura, eles vão criando padrões, e à medida que a gente vai ver esses padrões muitas vezes, a gente vai acabar perseguindo esses padrões, reforçando esses padrões, né? Você liga em qualquer lugar aí, pega qualquer revista, você tem um monte de Photoshop tentando simular que a mulher é mais jovem, porque não se aceita o envelhecimento, né? Porque o envelhecimento é associado desde, sim, muito tempo atrás a uma má índole, a uma coisa ruim, né? Se a mulher perder essa beleza, ela perdeu toda a essência, né? Então, a gente até vê que em filmes é permitido a homens não serem belos, mas as mulheres não serem belas, não, enfim, não dá, porque é tudo que ela tinha que ser, né? Ela não tinha mais nada pra ser além de ser bonita. Além de colocar também, assim, alguns padrões que a maioria das mulheres nunca vão alcançar e certos grupos nunca vão alcançar. Por exemplo, mulheres negras, né? Qual é o ponto de fadas com mulheres negras? Depois tiveram que fazer. Agora, esse é um movimento, né? Para você criar histórias com representatividade, mas também como, às vezes, essas histórias não acabam criando outros problemas, até de apropriação cultural também. Não, e até a própria questão das crianças não se verem representadas nas princesas, a gente vê isso, né? Se eu não me engano, a primeira princesa que não era branca, eu não sei se era a Pocahontas ou então a do Aladdin, eu não me lembro quem, cronologicamente, qual que foi a primeira história, foi uma das primeiras, assim, que apareceram, né, nos desenhos. E não tinha representatividade de outras meninas. E a questão da beleza, que eu brinquei no início, falei que eu sou a Fiona, porque foi um dos primeiros desenhos que mostrou que a beleza não era importante. E que a princesa optou ficar feia para ficar com o Shrek, que ela viu a beleza interior dele, né? Pois é. Porque foi a primeira quebra de paradigma e de beleza veio com a história de Shrek. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. De repente a Lelo mudou. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know. know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that winners is gold. Only shooting stars break the mold. Então, não, mas o lance do, de você não ser, não se reconhecer ali era porque eles viam essa mulher, né, nesses contos mais classicão aí, século XIX da vida, né, medieval também, né, que eles vêm, na verdade, da oralidade do medieval, né, e são reintroduzidos no século XIX, e a gente tem que pensar por quem eles são reintroduzidos, né, e quem adaptou esses... É, esses contos, né? Foi uma sociedade, um nicho masculino, branco, né? Aristocrata, que tinha por interesse manter uma tradição patriarcal. Então, se você tem todos esses interesses em jogo e são essas pessoas que vão recontar essas histórias, é claro que são esse tipo de nicho que vai prevalecer, né? Tem uma autora que ela tá falando justamente sobre essa questão, e eu não sei se ela é francesa, se ela é americana, enfim, o artigo ele tá em inglês, né, vou deixar o link lá do artigo também lá no nosso blog, na postagem do Pod Livro 2, mas ela fala sobre esses príncipes e sobre essa relação do feminino nos contos de fada. E ela fala que, assim, as histórias que... Ela levanta a questão de que essas histórias que foram deixadas para trás, ou esses papéis femininos que eram mais, enfim, que tinham mais protagonismo, foram deixados para trás porque não interessava para essas pessoas que esses contos apresentassem papéis sexuais, comportamento relacionado a sexo, relacionado a protagonismo feminino, enfim, toda essa parte foi deixada de lado, né? Para que você conseguisse passar morais, né? Morais, uma linha moral que fosse padronizada e seguida, não só para essas mulheres, como para esses homens e famílias também. Eu tava viajando aqui, pensando em tudo que estava falando e o que, que eu ia falar depois. Mas é exatamente isso, sabe? É a questão do que você quer que continue sendo passado para a sociedade. O que, que você quer que as pessoas continuem acreditando e disseminando. E isso foi passado para a grande massa e foi se multiplicando. Não, foi e multiplicando. A gente fala que essas mulheres são bonitas, né? E o que é beleza, né? A beleza é o que a gente foi ensinado desde criança, né? Então a gente começa a se perguntar o quanto de feminilidade é natural e o quanto de feminilidade é construída culturalmente. Bom, a construção do feminino é extremamente cultural, né? Todos os padrões de cores, de modos, de comportamento. Tem até um livro que é legal, assim, né? Sobre construção do feminino, mas até da nossa noção de, por exemplo, de nojo, de asco, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um sociólogo que analisava o comportamento das pessoas à mesa e como que ele foi se modificando, assim, como que... Né, lá, né, século XV, não sei, não lembro exatamente, alguns grupos começam a tentar colocar regras, instituir regras, do tipo, você não pode escarrar a mesa, isso é nojento, esse tipo de coisa, até que isso entra na cabeça das pessoas e hoje é impensável fazer certas coisas. Mas, na verdade, tudo é construído, né? O olhar para várias coisas, ele é construído socialmente e através do tempo. É legal o que a Lela disse sobre esse negócio de nojo, porque nessa época a calma e a docilidade eram atributos associados à beleza. Então, se você era dócil, ou seja, se você não fazia muita coisa, se você era muito passiva e você era calma, isso era associado à beleza, são comportamentos associados à beleza, né? Se você fosse bela, se você fosse recatada e do lar, você era bela. Então, esses comportamentos de passividade eram associados à beleza, enquanto a fúria, a raiva, a indignação eram associados à feiura. Então, todos os personagens que eram, assim, furiosos e tudo mais, eram associados à feiura. Não tá falando nenhum desses artigos, né, que a gente vai deixar aí, nas referências bibliográficas do episódio, mas eu fico pensando quanto de a fera não representava esse lado instintivo, esse lado de incompreensão, de fúria, de raiva, e por isso ele era feio por fora e grotesco e animalesco, e o quanto a Bela, por ser a filha mais calma, mais dócil, mais passiva, que aceitou ficar no lugar do pai passivamente, que aceitou o cárcere passivamente, que naquelas versões mais horríveis, inclusive aceitou as pedofilias horríveis da fera passivamente. Então ela era muito passiva, né? É, o quanto essa passividade não é associada com a beleza dela também. É, assim, uma coisa que eu acho curioso é que essas construções culturais, né, a partir do momento que elas estão tão arraigadas, é muito difícil desconstruir. Quando você fala Bela recatada e do lar, é uma volta feroz, assim, tentando se contrapor justamente um movimento mais feminista, mais libertário, que tenta tirar a mulher desse lugar, dessa passividade, docilidade, né? Assim, a luta para romper um estereótipo já em circulação há muito tempo é muito difícil. Você tem um movimento contra depois de algum movimento mais revolucionário, assim, mais progressista, que é muito violento, assim. Acho que essa questão é muito atual. E a própria você condenar a velhice, né? Porque a velhice ela não pode existir. É interessante porque nesse, não sei se é no livro do Corso ou se é no, eu acho que acredito que é no livro do Corso, que ele fala sobre a velhice e ele fala que enquanto a bruxa, ela já tem aquele lado ardiloso, feminino ardiloso, então ela não é dócil, ela já tem o comportamento que é considerado o comportamento natural das mulheres, que é um comportamento de ser impaciente, não ser calma, não ser ponderada, ser descontrolada, né, e não se conseguir manter o seu, manter a sua sanidade, né, aqueles espasmos de loucura, muita coisa que a gente viu já no século XIX, né, quando falava que as mulheres eram escandalosas e paranoicas, coisas que a gente vê até hoje aí, inclusive. Mas a gente vê que a bruxa, ela é considerada como isso, né, a bruxa ela é feia porque ela já não é jovem, ela não é dócil, então esses feitiços que as bruxas fazem, às vezes podem ser vistos também como metáforas para essa ardilosidade, né, das mulheres. E a velhice, é interessante que esse cara, ele coloca que a velhice, ela é vista como uma coisa que está fora dessas denominações sexuais. Então, em alguns contos, você vê o idoso como uma figura feminina positiva, porque uma idosa, enfim, é como uma figura feminina positiva porque ela já não está mais no âmbito sexual da coisa, ela já não é mais um ser ativo sexualmente, então ela não é mais aquela mulher madura, ardilosa, descompensada, e nem é aquela pura que está descobrindo a sexualidade, que é calma e passiva. Então ela é a voz da razão, justamente porque ela está fora do âmbito sexual, né? A gente vê isso na Mulan, que tem a velhinha, a gente vê na Pocahontas, que a velha também fala, até na Moana também tem essa figura velha que instrui ela, sempre tem uma senhora idosa que vai ali, que já não é mais uma mulher no sentido sexual para esses contos de fada. Então, ele comenta que na Branca de Neve ela se veste de velha por isso, porque assim ela vai conseguir conquistar esse... não vai ter essa rixa entre mulheres, né? Ela vai ver aquela figura idosa como uma figura positiva. Não, é um octave muito grande aqui, cara. Hoje eu vi essa coisa do velho, não sei se vocês já viram uma reportagem, acho que é década de 90, assim, uma repórter, eu vou mandar para vocês depois, até é engraçado colocar no link. A mulher, ela vai dar uma notícia de que uma velha foi presa no aeroporto com não sei quantos comprimidos de êxtase. Aí o velho tá do lado dela e ele começa a ficar apavorado porque ele achou que era Viagra e ele tava mó feliz, sabe? Que a velha E aí a repórter na Globo, ela não consegue dar notícia, gente. Ela chora de rir. Ela ri e ela vai chorando assim de lacrimejar, sabe? Aí eu ria muito. E essa coisa, ela fala, sabe? Que essa coisa que você nunca espera que uma velhinha vai fazer alguma coisa. Né? Pois é, você sempre acha que a velhinha é boazinha. E não, cara, velhas são pessoas, não mais. Exatamente. São mais velhas. Exatamente. É, a velhice, ela não é considerada mais como, essa mulher, ela já perdeu essa feminilidade dela, tanto pro sexo quanto pro ardil, assim. E aí ele fala que, por que que eu achei isso muito interessante, ele falando da Branca de Neve ainda, faz uma puta análise, assim, da Branca de Neve. Esse livro é meio psicanalítico, ele chama Fadas no Divã. E aí ele analisa vários contos, né? Tem um do Bruno Bertolin também que ele fala, mas eu não cheguei a olhar muito, com muito cuidado do Bertolin. E aí ele fala que os velhos, você tem primeiro pouco a temer dos velhos, né? E através deles você tenta, assim, recuperar um amor perdido dos pais, porque tem todo esse lance dos pais, do abandono paterno e materno, quando começa essa rixa também entre a mãe, né? A mãe que morre no parto porque ela realizou uma filha perfeita e ela não teve que lidar com essa filha envelhecendo e ficando louca e descompensada, como as pessoas acreditam que as mulheres ficavam, assim, né? Elas iam. Então, ela idealizou a filha perfeita, morreu no parto e para ela estava perfeita, né? É a madrasta que vai lidar depois com essa menina É na a adolescência. madrasta que se vive. É, e os velhos, é aquilo, né? Os velhos, eles superaram, entre aspas, né, para essa visão, né, muito restrita, superaram esses conflitos sexuais. Então, se superar os conflitos sexuais, ela não vai estar mais descompensada. E ele fala dos anões, sabe? Os anões, É. eles são a transição, né, para que a Branca de Neve ela possa passar para a fase adulta, e eles não têm risco sexual para ela, porque eles têm ao mesmo tempo uma coisa de criança, por serem pequenos, eles Crianças, pequenininhos. são pequenos e são meio que infantilizados. Na Disney a gente vê isso muito, assim, muito Total, é. latente. Eles são muito infantilizados e são velhos ao mesmo tempo, então eles são essa figura meio que paterna que ela perdeu dos pais que ela não teve, que cuidam dela. É bizarro, né? É, Eu então mandei assim. o link da notícia. Eba, vou ver. Eu vou postar pra galera ver o link. Essa porção é muito engraçado, cara. É de chorar de rir, é de chorar de rir. E, tipo assim, é aquela coisa, você nunca espera que uma velhinha de 80 e tantos anos tá traficando alguma coisa, sabe? É porque a nossa Tá. construção da velhice, sabe? Se a mulher ela não tem nada além da beleza, quando você é idosa, aquela beleza não faz parte mais do padrão estabelecido, o que que sobra, sabe? Sobra nada. Então você não espera nada mais, nenhuma ação ativa, né? Nem na outra. A única ação ativa que elas tinham era esperar. Se você for ver, a Bela Adormecida, a Cinderela e a Branca de Neve, elas todas só esperaram ser escolhidas, porque elas eram bonitas, isso era tudo que elas podiam fazer. E aí, quando o príncipe escolhe elas pela beleza, elas não tiveram mérito nenhum nessa escolha, elas só eram bonitas. Nossa, muito triste, cara. É uma construção muito distorcida do que é ser mulher. E você vai correndo atrás de ser escolhida, É né? Na sua cabeça que verdade. ser escolhida é isso. E aí você fala, putz, eu queria ser a Cinderela, eu quero ser escolhida, eu não quero ser as irmãs da Cinderela que não são escolhidas porque não são bonitas como ela. Então, o que que a Cinderela fez? Ela não fez nada. Ela vai lá no salão e ela dança com o príncipe, ele acha ela gata, ela volta para casa e não mexe um ai para falar com esse príncipe de novo. Porque ela é bonita e passiva, dócil do lar, então ela espera. E ele que vai até ela. E é isso. É isso, tá aí latente na nossa sociedade até hoje, séculos depois. A mulher tem que ser Manda bela, e-mail. recatada do lar, a mulher, e por aí vai. A mulher tem que estar sempre passiva, esperando o homem tomar uma atitude. Pois é, e assim, até hoje é visto com uma certa desconfiança essa mulher que toma a atitude de ir em busca do que ela quer, porque se espera que a mulher seja É. dócil para ser bela, né, para ser a princesa. Então, assim, e assim, é o que a Lela falou, o que é ser bela, né? Como que essa beleza ela é vinculada? E essas mulheres negras, será que elas não se enxergam nesses padrões de beleza europeus, brancos e, enfim, completamente distantes de como, de, da origem delas, cultural e da pele, do jeito de ser, enfim. É, então, a menina que é mais gordinha, enfim, você tem que ser aquele padrão veiculado, aquele padrão clássico, aquele padrão que você nasce sabendo que foi feito para você ser uma princesa. Se você não se encaixa nele, você não vai ser escolhida. Isso é muito sofrido, né? Você passa a vida toda buscando esse padrão sem encontrar, porque você precisa ser escolhida pelo príncipe, essa é a finalidade da sua vida. É a extrema valorização da beleza física, né? O intelecto da mulher nunca é colocado em teste, né? Porque esse intelecto pode fazer ela não ser tão dócil, né? Exatamente, que vai fazer ela pensar e você não quer uma mulher pensante. Então, nesse lance das belezas e tudo mais, e dela não ter que fazer nada, é porque a finalidade maior de você ter uma mulher na família era ficar rico com o casamento, né? Então, se você for pensar, o príncipe também tem essa, né? Tem esse, o que define essa feminilidade pro cara e pra menina, porque o príncipe, ele é sempre rico pra caralho. Não tem príncipe pobre, você não é escolhido pelo pobre. É verdade, você não vê um príncipe pobre, é verdade. Você tá esperando, mas você tá esperando o cara rico te escolher. Você tá esperando o príncipe mais rico ever te escolher. Exatamente, dono do castelo, blê, blê, blê. Não, e aí, se você pensar, todas elas, eles escolheram esses príncipes, blê, blê, blê, escolheram elas por causa da beleza. Então, se for pensar na Aurora, ela tava dormindo, aí o cara, pô, ouvi falar que tem uma mulher gata lá, vai e beija ela. A Cinderela. Uma beijoca, né? Ela tá tudo resolvido. Putz, todas elas, sabe? São a fera fica encantada pela beleza da Bela, aí fica pedindo ela em casamento sem parar, assim. Então, você não vê ela ser valorizada por nada além da passividade de ser gatinha, né? E que tipo de coisa a gente considera gatinho também, né? Que é uma discussão muito atual. Todas as histórias terminam com ela ainda jovem e todos os problemas dele sempre acabam, assim, já entrando no universo mais Disney, né? Não das origens. E, por exemplo, a fera que, né, tinha um problema de ser feia, não sei o quê, para ter o final feliz ele tem que ficar bonito de novo. E eles terminam jovens como se a vida acabasse ali, assim. Pra ter o final feliz, eles não vão poder envelhecer nunca, né? É porque a finalidade dela era o casamento, né? Assim, como não, se não existisse vida depois disso. Não existe vida. É porque o pai passa o fardo, você fica lá, casou, ficou rico, e a sua finalidade, sua vida era ser rico. Você conseguiu, parabéns. Seja rico. E assim, o bizarro, que eu tava falando com a Emília, né, todos os príncipes também são ricos, né, a mulher é bela, a princesa é bela, ela tá esperando, mas ela tá esperando o cara rico, porque essa é a finalidade da mulher bela na família, né, se ela for feia e pobre, fudeu, ninguém quer essa mulher na família, ela é só um fardo, agora se ela for bonita, putz, aí a gente pode arrumar um casamento rico, e o príncipe tem que ser rico. Mas se ela for feia e conhecer os produtos da Jequiti, não existe? Viu? Dá pra fazer um conto de fadas super moderno, estilo SBT. Não existe mulher feia. Que bizarro. Você só é um fardo pra sua família se você não conhece os produtos de Jequiti. Conhece os produtos da Jequiti. Mas é o que o cara fala, né, o tal dos hypes. Uma coisa legal também é que ele fala que existe uma divisão aí entre os contos que já são mais para você entrar na vida sexual e uns contos que são para a primeira infância, que falam do abandono, que é tipo Patinho Feio, Dumbo, que fala desse abandono do começo, da primeira infância, né, e uns contos que já são mais adultos, né, que aí é para você falar mesmo sobre isso do que a gente tá falando, dessa questão do feminino, dessa questão da sexualidade, da finalidade, da sua existência, e ele fala que no começo esses contos são muito relacionados à boca, porque a criança, ela aprende o mundo pela boca, então, é como se o bicho-papão fosse uma coisa também que te come pela boca. Tem a Chapeuzinho também, né? O lobo come ela e come a vovó e a bocanha e tudo mais. Então, esses primeiros contos de fada aí, eles são mais relacionados às crianças, né? E se a gente for pensar que se eles foram feitos, assim, para crianças, eles não foram, né? Porque esse conceito de criança nem existia antes. Mas ele é feito, assim, para assustar esses pequenos adultos, para que eles não fizessem nada, né, assim, nenhuma travessura, desse tipo de coisa. É mais para você colocar medo e impor a vida social, assim, de uma certa forma, né? O que é meio surreal, porque o cara ainda fala que as crianças, elas usavam essas ficções para elaborar os seus próprios dramas íntimos, né? Essa é a frase que ele usa, o curso, né? E ele fala que, e eu penso, né, se as crianças usavam essas ficções para elaborar os seus próprios dramas íntimos, e elas ouvem uma história, sei lá, dessa da Branca de Neve, se o drama íntimo for, eu não sou tão bela quanto a Branca de Neve, logo não conseguirei ser escolhida pelo príncipe rico, logo não conseguirei casar, então qual a finalidade da minha vida, então, não é? Mas aí tem a divisão que você mesmo falou, de contos para crianças mais jovens, que aí é a questão do abandono, a questão do homem, né, que vem buscar, assim, tipo, o velho do saco. Sei lá, tem a história também do flautista de Hamelin, que eu lembrei agora, que, uhum, que ele encantava os ratos, né, a cidade não paga ele, ele encanta as crianças e some com as crianças. Então, se você não for bonzinho, você vai desaparecer, né, mais para essa coisa, assim, de você se ajustar à vida social também. Você leva para a questão de educar a criança a não falar com estranhos. Porque sempre quando a criança fala com um estranho, ela vai se dar mal. Em alguma situação ela vai se dar mal e a mãe fala assim, aí, tá vendo? Você falou com um estranho, a bruxa vai te pegar, o velho do saco vai te carregar. Tem sempre essa coisa de você tentar educar a criança pelo medo, né? Que também vai para um outro lado aí. Nossa, é curioso isso que a Emília falou da educação pelo medo, que o cara diz, ele sempre fala que o seguinte, eu não lembro qual desses autores, eu acho que foi o Corso mesmo que falou, mas fala que se você não tem um medo real lá fora, você começa a se sentir sufocado dentro de casa. Então, para você valorizar a tranquilidade do lar, da aldeia, da família e tudo mais, você precisa saber o que há de ruim lá fora para você valorizar a sua tranquilidade dentro. Porque senão, você começa a sentir uma angústia muito grande, vontade de sair desse aprisionamento. A tranquilidade do lar começa a se transformar num aprisionamento. E eu posso estar falando um monte de merda, mas enfim. Cara, acho que isso faz sentido, assim. Também é essa coisa da sociedade, assim, do medo lá de fora e de um comportamento que você tem que ter para essa coisa exterior não chegar até você. Afinal das contas, ninguém é bom em conto de fada, cara. Para pra pensar. O rei é um frouxo, a mulher que é velha é ardilosa, a novinha é no mínimo boba de estar sendo jogada para lá e para cá nessa situação toda. Tem o lobo. Ninguém é bom. Não, ninguém é bom. Tem a fera serpente, hein, gente? Cuidado. Ai, credo. Tem uma coleção que chama Anti-Princesas, da editora Shirimbote. É da Nadia Fink, a autora. E são três volumes. Cada volume ela conta a história de uma princesa. A primeira é nada mais nada menos do que a Frida Kahlo. Toda a trajetória de vida da Frida Kahlo. A segunda é a Violeta Parra. Para quem não conhece, ela é a mãe da Canção da Luta dos Oprimidos Explorados. Ela tem são canções assim, bem guerrilheiras, bem mostrando o papel da mulher na sociedade. E o terceiro volume é a Juana Azurduy. Não sei como é que fala o nome dela. Ela foi uma militar latino-americana de origem indígena e ela lutou na Guerra da Independência da América Espanhola. Então são as novas princesas, mostrando para as meninas como se portar como princesas. É muito bacana a coleção. Eu não sei se tem. Sim, eu li, estava em espanhol. Mas é muito bacana, porque os desenhos são lindos, lindos, lindos. E mostra para as meninas as grandes princesas, sabe? E é uma nova forma de mostrar o papel da mulher, né, na sociedade. É bem bacana. É uma coleção muito bonitinha para crianças pequenas, assim. E é muito bacana, muito, muito legal. tipo, pra desconstruir o que é ser princesa, né? Porque se ser princesa era ser passiva, né? E você mostra que a mulher, ela não precisa ser passiva pra ela ser princesa, que é uma coisa que é ensinada às meninas, que elas devem perseguir, elas devem querer ser princesas, né? Então, uma coisa legal, um livro mó legal que eu tava pesquisando pra pauta, que não tem no Brasil, não tem mesmo, assim, é desesperador, fica o apelo aí pras editoras, mas é um livro massa do Zipes também, do Jack David Zipes, que é Don't Beat on the Prince, Contemporary Feminist Fairy Tales in North America and England. É tipo os contos feministas, contos de fadas feministas na América do Norte e Inglaterra. Então ele reúne ali vários contos feministas, né, que são considerados feministas, várias pessoas, várias mulheres, na América do Norte e na Inglaterra. E aí é uma junção aí de contos dividido em três partes, né? Primeiro é Feminist Fairy Tales for Young and Old Readers. Então, é tipo contos de fadas para mulheres jovens e velhas, né? Então, a gente já vê aí que ele começa... Não é só para as meninas, não é só para as crianças, né? Para vocês, mulheres que já foram formadas com todos esses cânones merda, né? Então, ele é estruturado, assim, para falar de... para mostrar uma outra vertente, um outro tipo. Então, ele faz tem crítica literária, feminista no meio. Eu não sei se o livro é bom, eu nunca li, né? Mas ele muda um pouco essa normatividade patriarcal e, enfim, tão engessada que a gente tem nos contos de fada, né? E é do Jack David Zipes. Os livros dele são sempre relacionados a contos de fada e são sempre desconstruindo esses mitos, assim, são muito legais. Um outro que eu não li ainda, não sei se vocês leram, é aquele do Neil Gaiman, né, da Bela Adormecida, vocês viram? Não, alguém? Não, nem, na verdade eu nem sabia, assim, não. Não. Que é isso, é conto de fadas da Bela Adormecida, só que é um conto de fada, assim, lésbico, porque a Bela Adormecida, ela é despertada pela Branca de Neve, e a Branca de Neve é uma guerreira, assim, que e tal. Que isso, cara. E não sei se é bom, mas assim, já é uma quebra de coisa, uma, a Bela e a Adormecida. Eu tenho visto muito lançamento de livro infantil, bem nessa vertente, de quebrar esse estereótipo de princesa, né, de tudo. Eu até vi num blog, vou deixar o link aí, é um blog que chama Não Pule da Janela. E aí ele tem, indica livros infantis para discutir estereótipos em contos de fadas, sabe? E aí eu vi um que parece ser bem legal, que é A Princesa que Queria Ser Rei. O nome, assim, me que chamou massa. Bem a atenção. É, porque não era bem a filha de que os pais estavam à espera. Longe disso. Desde logo quando nasceu, já era diferente de todas as outras crianças. Uma pequena bola envolta de tanto pelo que até os físicos ficaram espantados. Rainha, disseram eles, quando o silêncio tornou de mais embaraçoso. A princesa é um bocadinho peluda, mas de resto é perfeita como uma flor. E aí vai desenvolvendo a história, ela é uma princesa totalmente fora dos padrões, e ela luta, ela é forte, e ela quer assumir o lugar do pai como rei. Por que ela, como mulher, não pode ser rei? E é uma discussão muito legal, sabe? É da Sara Monteiro. E é muito bacana, muito, muito bacana. Vai ficar lá no blog a descrição dos livros. Mas, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm corrido atrás disso, de desfazer essa ideia de ser bonitinha, comportadinha, bela, recatada do lar para ser a princesinha do papai, sabe? E não. É igual qualquer outra criança, né? É bem bacana. E é muito, muito legal, assim, cara, porque eu tava vendo pra pauta, né, e aí o nome dos livros já chamou muita atenção, sabe? Pretinha de Neve e Sete Gigantes. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Porque eles vão desconstruindo, sabe? É uma Chapeuzinho Vermelho, eles vão desconstruindo. Quando você vê a capa, tem o que, assim, a princesa e a ervilha, as princesas são negras, as princesas são de origem asiática... São diferentes, sabe? A Cinderela é o príncipe Cinderelo. Ele era um príncipe baixinho, sardento. É muito bom. Então, por que não colocar um menino nessa história, sabe? Um príncipe, só uma princesa. Muito bom, cara. São engraçados, assim, sabe? São contos engraçados que valem a pena de mostrar para as crianças, sabe? não falar da Merida. Que ela, gente, sério, é a princesa mais linda da Disney, cara. Ela é maravilhosa. Ela é aquela princesa assim, que arrota na mesa, que quer sair com o pai pra lutar, que sabe mexer com arco e flecha. Gente, ela é mara. E ela não é um conto de fadas que não tem príncipe. Pra que príncipe? O pai quer arrumar um príncipe pra ela, né? Um casamento. E ela não quer, cara. Por que ela tem que casar? Ela não quer isso. E aí a história vai toda desenrolando, né? Tem toda aquela treta dela com a mãe. Mas, assim, é fofo demais. Ela é maravilhosa. Ela é linda. E não, pra quê? A princesa não precisa ter um príncipe pra ser feliz, sabe? E o Valente, né? Mostra muito isso. Muito, muito isso. Não, é desses clássicos, assim, todo mundo já conhece, que a Disney já relançou. Também tem Mulan, que é bem diferente, assim, do básico. Eu lembro que marcou bem minha infância, porque ela vai pra guerra, assim, ela não tinha o menor jeito pra se casar, e, né, que seria o que ela tinha que fazer, e aí o pai dela é convocado pra guerra e ela vai no lugar dele. E aí o desenho é muito engraçado, assim, muito legal. Então... E vai desconstruindo, assim. Ela é o melhor soldado, ela é melhor do que todos os outros, assim. Aí ela consegue, assim, ser amada, né? Pelo que ela mostra que ela é, assim. E aí é bem legal. Fala nessa aí, onda, né? De um princesa mais ou menos diferente, né? Na verdade. Tem um filme antigo também, que é o da própria Anastácia, que eu falei no início. Ele tem outros problemas, porque ele é muito impreciso historicamente, né? Eu até encontrei uma vez um menino que era da Rússia e. E ele perguntou se eu vi, e eu falei que sim, que eu adorava, e ele fez uma cara muito feia pra mim. Porque eles acham que tem muitos problemas. E tem, realmente. Coloca, né, o Rasputin como um bruxo, morto, não sei o quê. E, na verdade, eles são todos figuras históricas e nada acontece daquele jeito. Mas a personagem da Anastácia, ela é diferente também dessas princesas, assim, mais tradicionais, né? Ela é uma princesa que esquece de tudo, assim, tem amnésia, encontra um cara que não é um príncipe, ele é um malandro, e ela que salva ele todas as vezes, mesmo quando ele tenta salvar ela, então, mas é bem legal, assim, bem diferente também. Uhum. Agora, eu ia comentar do filme que eu vi agora, eu vi ontem, vi Moana ontem, eu não vou dar spoilers, porque ainda não tá na linha do spoiler, mas caraca, velho, o filme é sensacional, assim, um dos melhores filmes em muito tempo. E se não tivesse uma categoria separada para animação, podia rolar um melhor filme para Moana, porque, gente, assim, tô até com quentinho no coração até agora, depois de ver Moana. Porque é uma mudança muito brusca, porque até quando a gente vê a Mulan, ainda tem romance ali, você ainda tem um cara e tal, apesar de não rolar um beijo no final, e isso me impactou quando eu era criança. Mas Moana não tem nenhum tipo de nada, assim, é doido ver que a busca do personagem, né, da personagem, é descobrir quem ela é, né, descobrir o porquê, o que move ela, o que faz ela sentir uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Isso não está vinculado ao casamento em nenhum momento, isso é mencionado no filme, né, nenhum momento. Porque eu lembro que até na Merida, ela não quer casar, né, é uma pauta, o casamento é uma pauta. E na Moana isso não é uma pauta, o casamento nem é mencionado, nem se fala em casamento em Moana, né. E outra coisa que me impactou muito é que a gente vê, assim, nos contos normais, muita rixa entre mulheres, que é uma coisa que é endossada até hoje, né? Mulheres brigam, mulheres competem, mulheres, elas não podem ser amigas porque elas têm que disputar os homens, né? Elas têm que ser escolhidas. Para uma ser escolhida, as outras não vão ser. E em Moana, o que você tem é uma sororidade muito grande. E o que é sororidade, né? Essa irmandade entre mulheres, é as mulheres se ajudarem, se auxiliarem. E em Moana, o que você tem é uma autodescoberta de várias mulheres em várias etapas da vida. Você tem a deusa, que é a deusa que é apresentada logo no começo, que criou tudo, criou as florestas, o mar, e ela é roubada. O plot é esse, a sinopse é essa. Essa deusa, o coração dela é roubado e aí começa a se espalhar uma escuridão em todos os lugares. A história dessa deusa e como ela se sente traída e como ela... Isso não dentro do amor romântico, muito fora disso. Como ela se sente roubada, traída, enfim. É uma coisa que ao longo de toda a animação da Disney, ela vai ganhando uma profundidade muito grande, né? A menina, que é adolescente, que é a Moana, que quer sair da vila, quer ultrapassar os limites que foram impostos para ela e que foram pré-estabelecidos desde o nascimento. Então, já é uma coisa também, ela não é... a beleza não é uma pauta, o recatado não é uma pauta, e ela quer justamente sair do lar. Então, é bem oposto. Isso fica de uma forma... tão natural também na animação, que é muito bonito. E a avó dela, que é um outro momento, assim, bem bonito, da valorização do idoso e da cumplicidade entre vários tipos de momentos da vida, da juventude, da infância, da sabedoria, dessa cumplicidade feminina que fica muito presente. E a figura masculina que tem, ela não é um príncipe, não é bonito e não tem qualquer envolvimento romântico com a Moana. Então, achei sensacional. Eu nunca vi, eu senti assim, que foi para essas crianças que vão assistir Moana e vão estar em contato com isso, meninos, meninas, enfim. É um divisor de águas na Disney para mim. Partiu pipoca e cinema. Nada mais, então vou terminar com a indicação da melhor princesa, que é a Xena. Melhor princesa. Gabriele, chupa Gabriele. Chupa em princesa da Disney, Xena. Então é isso, gente. Volta, Xena.